Meus amigos e meus irmãos, nós lemos no capítulo 10 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, a missão da mocidade da LBV. E tomei um livrinho da mão do anjo, versículo 10 e 11. E o comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O trabalho de Deus é difícil, mas é o único que vale, porque vitória fácil é para desfrutável. Não vale. Vocês conseguem com facilidade, até se esquecem. Tão pequeno é o valor que dão. Versículo 11, capítulo 10 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É o trabalho da terceira geração da religião de Deus, a geração dos Paulos. Para realizar um trabalho desse, nós temos que interiorizar. Página 127 do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Entremos, pois, no silêncio, isto é, na tranquilidade de alma, para recebermos as lições de Deus, tão necessárias ao deslindamento de todos os mistérios. Que o Apocalipse não é mistério, ele começa dizendo-se revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Para revelar aos seus servos as coisas que brevemente terão de acontecer. Depois então realmente saberemos ter, como ensinava Zarur, boa vontade em todos os momentos da vida. Isso está na proclamação da boa vontade de Deus, que se encontra na página 87 do primeiro volume desta coleção e na página 63 do livro de Deus. Na primeira lição do céu, Zarur ensina como devemos proceder para entrar nesse silêncio interior. Estudá-la é fundamental antes de seguirmos à frente. A voz do silêncio. Nas mais altas esferas ouvimos: aqueles que entraram no silêncio sentiram sua paz e receberam sua força. Vocês estão comendo um livro doce na boca e ardente no estômago. Então tem que ter força para pregar a homens, povos, nações, línguas, reis, a toda a humanidade, enfim. Saber entrar no silêncio, irmãos da geração dos Paulos, na LBV e na religião divina, é a capacidade de se isolar, de se integrar no Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Jesus! E Deus, naturalmente, o Deus total e Jesus no planeta Terra. Que Jesus é um com o Pai Celestial, mas aqui é Deus. Como está no versículo 8 do primeiro capítulo do Apocalipse de Jesus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Quando entra no silêncio, você ouve a voz de Deus e dialoga com Ele. Quem entra no silêncio penetra no Espírito de Deus. Mas antes, no parágrafo anterior, Nós temos que ler essa passagem. Os espíritos levianos têm medo da solidão, de Deus e da própria consciência. Gente que não consegue, porque o paradinho já começa a explodir. Isso é a consciência, né? Chamando a atenção para alguma coisa. Versículo 8, capítulo 1 do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Quer dizer, vive a eternidade toda, é a própria eternidade. O Todo-Poderoso Deus. Aí voltamos para o terceiro parágrafo. Mas vou repetir o segundo, que é muito importante. Faz uma distinção entre aqueles que merecem o silêncio e aqueles que ainda não conseguiram chegar lá, mas vão conseguir. Senão não adianta o nosso trabalho. Não adianta censurar os que estão na falta. Temos que ajudá-los a acertar. Porque também diante daqueles que são mais evoluídos que nós, nossos mentores espirituais, nós também estamos na falta de muita coisa. Não vamos nos considerar os maiores, porque não somos maiores. Pois o mestre diz lá, quando os apóstolos estavam todos em cócegas, discutindo quem seria o maior, ele disse, aquele que quiser ser o maior será o menor. Mas o que for o menor, será esse sim o maior. Aquele que servir aos seus irmãos será o maior. Jesus deixou o novo mandamento, ele diz, amai-vos como eu vos amei. E diz que esse amor é o supino da evolução, porque é o amor que dá a sua vida pelos seus amigos. E que os seus discípulos só poderiam ser reconhecidos se amassem da maneira que ele nos amou e deu por nós sua própria vida. Então não queremos ser os maiores e ficar no trono. E Jesus diz, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, de forma que todas as coisas materiais vos sejam acrescentadas, tem que servir aos seus irmãos. Esta é a base de qualquer sociedade. O mundo não tem sociedade verdadeira porque a maioria não quer servir. No afã de sobreviver, que a luta é grande, uns vão passando por cima dos outros. Mas o sofrimento vai realizar aquilo que o amor não pôde realizar. É o Armagedon no Apocalipse. É a grande tribulação no Evangelho e por aí. E não é a maldade de Deus, o Apocalipse, como alguém disse aí apressadamente. O Apocalipse é a demonstração da maldade de Deus, do desamor de Deus para com os homens. Imagina. Então quer dizer que aquele que avisa o perigo que corremos, se não nos corrigimos, é nosso inimigo? Não. Dizem isso aqueles que não querem estudar o Apocalipse, que meteram na cabeça que é segredo, quando o livro, não leram nem o versículo primeiro do capítulo primeiro, onde está claro que o Apocalipse é a revelação de Jesus, então não é segredo. É a revelação, mas você tem que estudar para aprender, senão você não tem merecimento. Saber entrar no silêncio, ainda o parágrafo segundo, é a capacidade de se isolar e se integrar no Todo-Poderoso. Os espíritos levianos têm medo da solidão de Deus e da própria consciência. Quando entra no silêncio, você ouve a voz de Deus e dialoga com Ele, quer dizer, conversa com Deus. Tudo o que aprendemos de eterno vem desse silêncio. As nossas mais lindas frases foram confidenciadas por Ele. Ele nos segredou estes ensinamentos. Antes, o discípulo ia para o deserto. Hoje, para nos prepararmos espiritualmente, não precisamos ir ao Saara, entramos no silêncio. No silêncio estamos no deserto, como eu que fiquei um ano no deserto, meditando sobre o trabalho da religião de Deus antes de iniciá-lo. Foi o ano de 1948. Os jornais diziam, as revistas, Aru sumiu. Mas em 6 de janeiro de 1948, ele recebeu a ordem espiritual de criar a LBV. Então ele se humildemente parou um pouco, foi pensar e fez essa estrutura, a estrutura básica da LBV. A vida que os seres humanos levam é uma existência de selvagens. É preciso ter muita coragem para enfrentá-la, mas não pode ser melhor até o fim deste ciclo apocalíptico. Eis porque vocês têm de entrar no silêncio para sentirem a sua paz e receberem a sua força. O poder maravilhoso de Jesus. No silêncio, o discípulo se apronta para a chegada do Mestre e entende as revelações. Quando o discípulo estiver pronto, o Mestre sempre aparecerá. É um ditado antigo da iniciação espiritual. Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece. Ficamos prontos, então, para receber o Mestre. Vocês receberão inesperadamente a visita dele, que a todos chamará aqui ou na sarça ardente. Aí vocês veem esse asterisco 4 e no final vão procurar lá no apêndice a explicação. Jesus é o nosso modelo, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Para chegar à categoria de Cristo planetário, Jesus entrou no silêncio, então chegou ao Pai, e nós chegaremos também ao Pai, se entrarmos no silêncio, quer dizer, na intimidade da nossa alma, com o Divino Mestre. Como o Cristo curava os doentes, de onde lhe vinha esse poder? Quem não gostaria de ter esse dom para curar a si mesmo e aos seus? Tudo o que você é capaz de imaginar, é capaz de fazer. Você não imagina sua mãe curada, seu filho restabelecido? Então, se você preparar-se no silêncio, poderá curá-los. Lá no apêndice, a lição do céu, quando o homem pode curar, e vocês vão aprender. Mas com essas coisas não se brinca, hein? Não brinquem com isso. Os 10 mandamentos da mocidade legionária. Quem tem aí? Vamos lá então. Quem é o autor desses 10 mandamentos? Primeiro mandamento: amar a Deus e ao próximo. Não com o amor do homem, mas com o amor de Jesus. Segundo mandamento: preparar-se para a política de Deus. Política é a religião filosófica e cientificamente praticada na síntese final do ciclo. Terceiro mandamento: o novo mandamento de Jesus unifica os 10 mandamentos da lei de Deus. Um mandamento só. Quarto mandamento: todas as criaturas da terra são naturalmente cristãs. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Uma cristandade só. Quinto mandamento: o novo mandamento de Jesus. A língua do amor universal é o esperanto de toda a humanidade. Um idioma só. O apocalipse de Jesus, mandamento número 6. Restaurando a unidade cristã, unifica todos os rebanhos, um só rebanho para um só pastor, o Cristo. Sétimo mandamento: com a revelação do novo mandamento de Jesus e a formação do rebanho único, o Brasil unifica todas as pátrias, uma pátria só. Olha a missão do Brasil vista por Eduardo Lindon. Ele diz: a transformação do mundo, um domínio sem domínio, portanto sem violência, né? Virada a América Latina. Nisso eu tenho certeza, em toda essa profecia. A América Latina está perfeitamente integrada nela. De lá que virá essa transformação. Onde é que se encontra o Brasil? Na América Latina. E a religião de Deus com a Legião da Boa Vontade e o PBV? No Brasil. Oitavo mandamento. Apocalipse de Jesus. O Evangelho moderno unifica todas as revelações de Deus. Uma só revelação, um Evangelho só. Nono mandamento. O cristianismo do novo mandamento unifica todas as religiões na religião de Deus. Uma só religião. Décimo mandamento. Ensinar ao mundo as 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus, o Cristo de Deus. Está aqui a tarefa, resumidamente. Eu vou entregar a vocês essa missão. Todos os jovens da mocidade, ou todas as mocidades, vão falar sobre esses mandamentos. Pode falar sobre todos, mostrando que essa mocidade não será arruinada, incinerada, conforme o anúncio da primeira trombeta. Deus não nos criou para nos matar. Nós podemos transformar nosso destino com boa vontade. Como? Trabalhando em benefício das criaturas humanas. Mas seguindo o exemplo de Jesus, quem quiser ser o maior será o menor. Quem quiser ser o menor será o maior, porque Jesus deu-nos o exemplo. Qual? Lavou os pés dos seus discípulos e mandou que fizéssemos assim uns com os outros. Eis aí o grande segredo. Me perguntaram: irmão Paiva, como é a face de Deus para publicar nas revistas e jornais? Eu expliquei. Deus é Espírito, revelou Jesus. Antes que ser visto, é para ser vivido na intimidade humana, como amor. A face do Criador Supremo só pode ser identificada na alma das suas criaturas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos, conforme nos ensinou Jesus. Eis aí, meus amigos e irmãos, leitores, ouvintes, telespectadores. Eis aí a face de Deus. Quanto mais amamos, mais se manifesta em nós. Essa é a nossa forma de agir. Essa é a política de Deus que vocês vão cumprir, porque são bem capazes disso. Foram preparados pelos milênios, por Jesus, hein? Com a atuação de Paulo apóstolo. E o meu papel é dispará-los psiquicamente, portanto moralmente, religiosamente, politicamente, economicamente, esportivamente, de todas as formas possíveis. Deus está presente. Missão cumprida. Viva Jesus!